Com licença, eu Malcolm X peço licença para recitar uma poesia, porque antes de ser um MC, eu acredito que todo cara que faz rap também é um pouco poeta. Toda vez que eu escrevo minhas letras, eu me preocupo com a métrica, me preocupo com a parte rimada e tudo mais. Então eu gostaria de declamar uma poesia que eu escrevi, inspirada numa obra do Augusto Cury, chamada Nunca Desista dos Seus Sonhos. Ela é assim, ó. Um guerreiro é um lutador, a vida é tipo um ringue. O adversário é o opressor e eu luto estilo Luther King. A vida é um pandemônio e disso eu me envergonho, mas agora o que eu proponho, nunca desista do teu sonho. Deus te fez um vencedor, mesmo sendo pecador. Ele te capacitou, então confie no Senhor, eu vou. Confiar, vou lutar, batalhar, pois o medo de vencer tira a vontade de ganhar. Vou tentar avisar, transformar o covarde, que um sonho sonhado junto eu sei que vira realidade. Quem confia em si mesmo, às vezes até se arrisca. Não vou dizer que a vida é fácil, eu não serei paternalista. Pessimista, egoísta, não conquista, só domina. Sai da lista, não insista, que o tempo te elimina. Sou o gongo, vou pra luta, a disputa na batalha. Mesmo zonzo, recruta, nunca joga a toalha. Tem que ter um jogo de perna e um bom jogo de cintura, pois eu busco a vida eterna, mesmo ela sendo dura. Bravatura que perdura, humildade ao caminhar. Estrutura, conjuntura, quinto item pra rimar. Pra firmar as correntes, onde o louco se emociona. Onde Deus, meu treinador, joga adversário à lona. Não quero um cinturão, não mereço essa honraria. O que eu quero é ser cristão e sentir meu Deus todo dia. Alegria contagia, todo dia é de luta. Não me canso da labuta, sempre pronto pra disputa. Então escuta a minha letra, mas que isso raciocine. Nunca desista do teu sonho e pessimismo elimine. Largue o crime, não há tempo pra parar e recuar. Raciocine, só não ganha quem tem medo de tentar. Sei que dá, largue as drogas, mano, ainda existe tempo. Vou ficar de pé na fé, Malcolm, quinto elemento.